Filho da puta que vem atrasar, realizar inveja, eu vim avisar que qualquer Zé já sabe o que é certo aqui, como Gandhi. A paz oferto aqui, alerto aqui, tem essência pra atingir a evolução extrema. Que pena, cabeça pequena, é bicho do sistema. Problema tipo lixo, tem milhares de dezenas, vendo as cenas da burrice, da superfície, seus emblemas que a tolice envenena e algema. Universo perverso, não violência, meu protesto, mas honesto, tio, nos meus versos deveria ser seguido, mas é perseguido. A paz deveria ter seguido, não é exercido mais o que faz um ser tecido sagaz. Aliás, só é percebido uma caça sem canibalismo. Violento é o racismo, sem fundamento é o pensamento da raça que traça diferenças que te trava. Escava o próprio buraco que se propaga, escassa a vida, é um vácuo que se apaga, estraga na farsa de um comparsa que ainda disfarça. Eu faço assim, concentro, fácil se concentro, vibrações pra dentro da cachola, nas ações que eu entro, nojento, com acusações ao vento, desenvolvimento lento. Suas bolas ficam grandes com um cano, né? Vê como um insano é, desfolha, eu te infamo, é, rap te dá pano, né? Escuta, cê não sabe, só cabe na cabeça, cê com as putas do Arábia. Eu quero paz, bléu, sei que a terra pode ser o céu, consegui contribuir, agora passo pro papel. Quero paz, bléu, yeah, pra ter o céu que eu faço aqui, são traços que eu passo pro papel. Quero paz, bléu, sei que a terra pode ser o céu, consegui contribuir, agora passo pro papel. Quero paz, bléu, yeah. Passo pro papel que te incomoda, vai, acorda, moda, te dá corda, cê concorda, se acomoda, cai na roda, cai na soda, é foda, poder que te poda. Querem sangue, querem guerras, tanques que ferem terras, é a gangue que te emperra, tio. A fachada de Gaza viu, civil morrendo em casa, tio. Na brasa caiu, presidente que te corta as asas, riu. O que te atrasa se uniu, a liberdade sumiu. O soldado te para na bala, nem repara o que cê fala. Dispara injustiça na sua cara, abala mente revoltada, violência sara. Cura bizarra que te amarra na farra das araras que repetem, não se comprometem, quem quer tem patrocínio, pois na guerra investem, se vestem pra disfarçar o latrocínio. No domínio as máfias permanecem, é cruel, eu quero paz, bléu, sei que a terra pode ser o céu, consegui contribuir, agora passo pro papel. Quero paz, bléu, yeah, pra ter o céu que eu faço aqui, são traços que eu passo pro papel. Eu quero paz, bléu, yeah.